Já falei a respeito do amor e caridade, adiantei, né? Pode passar. O grande desafio que nós enfrentamos, conviver, é o que está escrito ali, talvez não dê para ler. O grande desafio que nós temos em qualquer atividade humana, que envolva muitas pessoas, é a dificuldade de convivência. E no meio espírita não é diferente. Juntamos um grupo de trabalhadores, logo surgem problemas. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai haver desentendimentos. Não que isso seja próprio do espírito, é próprio do ser humano. Então, algumas coisas interessantes que se fala a respeito do meio espírita, envolvendo a dificuldade de convivência. Os espíritas odeiam-se fraternalmente, né? A gente sabe que tem que cultivar a fraternidade, mas a turma se odeia fraternalmente. O movimento espírita se desenvolve por adição. Um mais um mais um. Ou é por divisão? O cidadão briga aqui, funda um centro ali adiante. Os centros espíritas surgem a partir de dissidências. Cada um se desentende aqui, vai fundar um centro, funda outro. Não é por somatório de atividades, não, vamos desenvolver um outro centro, vamos fazer mais aqui. Há uma dificuldade muito grande de convivência envolvendo o meio espírita. E eu digo que isso não é um problema do espírita, é um problema do ser humano. Vai no movimento católico, no movimento evangélico, em qualquer religião nós vamos encontrar problemas de convivência. Porque nós não temos facilidade para conviver. Somos todos orientados ainda pelo egoísmo, e onde as pessoas são orientadas pelo egoísmo, sempre vão querer que a sua vontade prevaleça, que os seus interesses prevaleçam, que a sua ideia prevaleça. E daí a dificuldade em se ter realmente um certo equilíbrio no desenvolvimento de atividades em comum. É o grande problema que nós devemos enfrentar. E Kardec sabia perfeitamente disso, tanto que antes desse tanto que, vamos voltar um pouco aqui, eu vou apresentar uma historinha que está no livro Céu ao Nosso Alcance, que é bem ilustrativo disso tudo que eu estou falando, dos problemas que acontecem no meio espírita. Então, diálogo entre duas colaboradoras. O que acha da nova colaboradora para as visitas às favelas? Dizem que não é flor que se cheire. E o marido? Parece ter um rei na barriga. Passa empinado, ignorando as pessoas. Deviam selecionar melhor os voluntários. Falta competência. Precisamos de dirigentes preparados para orientar. Sai cada bobagem. Por falar nisso, a nossa diretora do setor de atendimento fraterno não tem aparecido. Seria bom que desistisse. Muito brega para cuidar do pessoal que chega ao centro. Brega e fofoqueira. No outro dia falava mal de você. Infeliz, logo de mim que sempre apoiei. Não se pode confiar em ninguém. É verdade. Ocorrem fatos lamentáveis envolvendo quem menos se espera. Soube do nosso mentor de reuniões mediúnicas, anda enrolado com um negócio mal feito. Imagine só. Exalta a disciplina e ele mesmo se complica. Deve ser problema com a mulher. Gasta o que não tem. Pula miudinho com ela. É um Palerma. Se fosse comigo, dava-lhe umas bordoadas. Triste mundo este. Até na atividade religiosa encontramos problemas de relacionamento. É verdade. Ainda bem que não pertencemos a esse time de desajustados. É por aí, né? A gente